Ô moleca doida, tipo sedutora. Olha de malícia, ela é muito louca. Mulher bandida, jeitinho de atrevida. Só chega balando, top, salto alto, sainha. Se aventura na vida, danada, fictícia. Gatinha linda, cabulosa nas fitas. Gosta de ver nego tombar, dando gargalhada. Vendo seus olhos virar. Também mistura gold e escama. Se trança nas tranças, se joga na cama. Piradona, te apresento além. Ciclone, veludo, pisante, Mizuna de 100. Elas gostam e se envolvem no trem. Querem bem mais, love, coquetel, drinks. Se vacilar até seus bens. Gosta de ver sangue jorrar. Psicopata do crime, sempre de olho no lance. No meio do moi ela vive. Chapada da massa alombrada, desfilando na praia. Decote o biquíni, ela esbanja glamour. De fio dental no requinte. Bom dia empinada, ela provoca e é chique. No calçadão de Ribeirão, ela perfuma o calor. Coisa fina, boutique, gosta de fazer amor. Atuando menestrel, mariposa e minha babel. Onde a abelha chupa mel e a rainha arranca o véu. Pipoca degusta véu, nós licor e coquetel. Hoje tem o que ela quer, radipinha azul papel. Na corte do diabo, chove cardo, mit, cê tá na picadilha lá da house. Tem terel na mesa, 7-1, jogo laço. Recita poema, mas quem salva ela é eu e a relação a pimenta. Tô prazer com fumacê e recebo parabéns. Hoje tô tipo privê, por isso que ela me tem. Devassa, despida, ula, ula na minha ilha. O mar não tá pra peixe, mas eu tô pra essa menina. Ninfeta, Nikita, mocinha, Maria bonita. Na estiga, estriguina, no 2L e na pepita. Vem pra minha corte que hoje eu tô quizar. Vem que pula, escolha dele e descarta os fubá. O mar não tá pra peixe, mas eu tô pra essa menina. Atuando no Menezel, na corte dos coringas. Story quer ser bocagem, limpeta quer viagem. Kama Sutra, open sexo, forte, medo, massagem. O mar não tá pra peixe, mas eu tô pra essa menina. Atuando no Menezel, na corte dos coringas. Story quer ser bocagem, limpeta quer viagem. Kama Sutra, open sexo, forte, medo, massagem. Ela é Nefertiti, é inevitável convite. É o prazer que se mistura entre o cannabis e o whisky. É devaneio nas águas mornas da suíte. É delírio intenso, desejo sem limite. Nada se compara à sua sensualidade. Corpo tatuado que dispensa maquiagem. Nos olhos pura luxúria, no pescoço adorno glamour. Reluzente e envolvente igual Paquita lá do Lago Sul. Das bibocas de SP, das currutelas de MG. No sobe, desce, vai e vem, ela tá sempre no rolê. Atraída pela fumaça, o cheiro da marapa. Ela quer hidropônico, quer contrail nas taças. A devassa quer bailar, quer bailar. Na terra das mil e uma noite, tipo na lenda de Alibaba. Já fez refém com a sua beleza aos seus 40, ladrão. A luz da lua prateada, maldita deusa da perdição. Curtindo Red, Smirnoff e as escamas. Ouvindo Easy depois de um love na cama. Tipo no som do Jamaica, fi, cê pode acreditar. Casinha armada, haha, já vai começar. Se engana quem pensa que ela veio pra perder. A ninfeta é muita treta, é com a altura do prazer. Te faz questionar se tudo é vaidade mesmo debaixo do céu. A Babilônia atuando como menestrel. Vai ter fervo, então eu vou. Traz mais Bacardi com mel. Atuando menestrel, dança pra mim, vai bebel. Tá bombando o salão, solta o som aí, neneco. Piriguel de short curto, louca de véu, dando um teco. Vai e vem também. Vai bombar, vai pulando de gai em gai. Deixa ela dançar, a noite é dela, ela dá um high. Quer balinha, quer docinho, pra fazer ficar feliz. Vai beijar na boca, tá louca, manda mais pro nariz. Na festa de vagabundo, também tem vagabunda. Com short curte a popa de fora, cabelo batendo na bunda. Querendo pegar a varinha, pra atuar o menestrel. Estoura champanhe, aprecia o céu do castelo de Bebel. Dentro do salão, bate foto e liga o flash. Ouvindo mano de olas, acervo verbal e CTS. Deixa ela tá fafá, os menorzinhos trouxe o lança. Ela sofreu bastante, ela não teve infância. Dança, curte a vida, a noite é sua, vai Bebel. Comendo coquetel, querendo atuar o menestrel. O mar não tá pra peixe, mas eu tô pra essa menina. Atuando menestrel, na corte dos coringas. Story quer ser bocagem, limpeta quer viar. Kama Sutra, open sexo, forte, né, deu massagem. O mar não tá pra peixe, mas eu tô pra essa menina. Atuando